Outra vez a mesma história. Coração que nunca aprende. Sei que não caiu a ficha. Sinto muito, mas ela não sente. Chega de buscar em novos amores aquele velho amor que me deixou doente. Doente ainda tô. Chegar.